Capítulo 15, versículos 2 a 4. Bom, pai, você vai repetir esse texto? Claro. Há 2 milênios que o Apocalipse está aí e o povo não sabia. Pessoas excelentes queimaram o tutano, falar a linguagem popular, é para os simples, para desvendar os segredos do Apocalipse. Católicos, protestantes, espíritas, e eles merecem a nossa salva de palmas. Até ateus estudaram o Apocalipse. Mas agora é a vez da LBV, com a religião de Deus e a política de Deus, que há tempos vem preparando esse estágio a que chegamos agora. O que eu disse, espiritual e moralmente falando, já entramos na quarta fase iniciática, que é Jesus chegou. E ele vem vindo com o Apocalipse. E com ele toda a influência de Francisco de Assis, que é o patrono da LBV, que foi João Evangelista e antes fora o profeta Daniel. Daí a similitude entre os textos do livro de Daniel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada e do Apocalipse de Jesus. Os gemidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. E vi como que um mar de vidro envolto em fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus, estavam alegres, iam cantar, eram remidos, sobreviveram a tudo, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, o Cristo de Deus, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és piedoso. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça foram manifestados. Bem, vamos então, para enriquecer o nosso conhecimento bíblico. A Bíblia é chata, por acaso? Não. A Bíblia é uma coisa extraordinária, é a palavra de Deus. Bom, aquelas coisas excessivas que vemos, aquelas aberrações, já explicou o irmão Zarou tantas vezes, é a parte humana. E ele salvou a Bíblia ao dizer isso, porque os inimigos já diziam: é um compêndio de pornografia. Você vê lá, as filhas embebedaram o velho lá, para dar continuidade a família, a tribo, sei lá, e foram pra cama com ele. Pô, isso é pornográfico, isso é imoral, não sei o quê. Não, mas a divindade da Bíblia está expressada justamente em ter ela sobrevivido a esses relatos que estão ali, que significam os homens atrasados para os quais ela se dirigia. Mas o Mestre Jesus disse: não vim para os sãos, esses não precisam de médico, vim para os enfermos. E a Bíblia foi escrita para os enfermos. E os profetas, como eram verdadeiros, contavam tudo o que se passava. Jesus não perdoava a hipocrisia. Se a Bíblia não relatasse aqueles acontecimentos, nós nem entenderíamos o motivo por qual ela surgiu. Está aí, ó. Ela surgiu para mudar essas coisas, as coisas erradas. E vai fazendo esse trabalho pelos milênios. Só que às vezes muita gente não nota, porque a evolução humana acontece lentamente, muito lentamente, mas acontece. Então vamos ao último cântico de Moisés, já que o capítulo 15 do Apocalipse de Jesus segundo São João fala do cântico de Moisés, e coloca aqui o cântico de Moisés e do Cristo, que é um resumo de tudo que está aqui, né? A exaltação de Deus e de suas criaturas. E ao exaltar Deus e as suas obras, estamos exaltando a criação de Deus, e a criação divina somos nós, não somos os planetas somente. O maior fator ecológico do universo é o espírito, como é na Terra a criatura humana. A criatura humana que deve ser o centro da ecologia. É só pensar muito em salvar a baleia, salvar miquinho, tudo isso é preciso, porque sem eles nós não sobreviveremos. Mas o ser humano continua esquecido, esquecido, esquecido. Ai. O ser humano só será lembrado quando os governantes do mundo concluírem que eles são, acima de tudo, espírito. Para isso é que está aí a política de Deus. Vamos lá. Último cântico de Moisés. Capítulo 32 do Deuteronômio. Inclinai os ouvidos, ó céu, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho. Como chuvisco sobre a erva. E como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Corromperam-se contra ele seus filhos, e seus filhos eles não são. A sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco, ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu na terra? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai. Pergunta a teu pai. Teu pai Deus, é lógico. E ele te informará. Aos teus anciãos, e eles pedirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a corda da sua herança. Achou na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu-o guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu as novidades do campo e os fez sorver mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas e leite do rebanho com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se, Jesurum deu coices, engordaste-te, engrossaste-te e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Eu sei que Jesus manda que construamos nossa vida sobre a rocha de sua palavra, que é o Evangelho. Não há melhor horóscopo do que abrir a Bíblia de manhã e ler a palavra de Deus, nos ensinou o irmão Zaru. Moisés está advertindo o povo que Deus é que nos dá toda essa fortuna, e o povo se levanta contra o seu benfeitor. Levanta o calcanhar com aquele que nos dá a ceia e o alimento, e ceia conosco todo dia, que todo dia Deus está ceiando conosco, nos assistindo, mesmo na nossa miséria moral e espiritual. Com deuses estranhos, o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Quer dizer, somos nós que provocamos a ira divina. Quer dizer, a ira da lei de Deus, está claro aqui. Alguns aproveitadores dizem, mas Deus é mau porque pune. Não, somos nós aqui. A gente vai buscar deuses estranhos, quer dizer, caminhos torpes, e queremos o quê? Que Deus permita a degradação de tudo? Ora, beneficiar criminosos é punir os sãos, os que merecem ter o benefício do privilégio que construíram para si mesmos, porque nós somos aquilo que pensamos, dizem os sábios. Isto é verdade, que vamos receber de acordo com as nossas obras, está nos advertindo Jesus sempre. Com deuses estranhos, o provocaram a zelos. Quer dizer, fizemos a lei divina tomar medidas severas contra nós, humanidade. Colhe-se aquilo que se semeou. Com abominações, o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Que diabos são esses? É aquele bichinho chifrudo, rabudo, meio homem, meio cabra, que ele é um símbolo. Do umbigo pra cima, forma humana, bem que com a cabeça com chifres, que correspondem à parte do umbigo para baixo, que é a parte animal, pé de cabra, aquela coisa toda, influenciando a cabeça. Olha o simbolismo aí. extraordinário. Esses diabos que não falam aqui daquela figura que é simbólica, que representa o maligno, quer dizer, toda a mente distorcida que estabelece privilégios para poucos e miséria para multidões. Não agem como anjos, agem como diabos. Esse consumismo miserável que faz do homem materialista, mesmo quando religioso. Quer dizer, não estou dizendo para o pessoal não comprar o que precisa, não é isso. A gente tem que ir às minúcias da explicação. Senão vão dizer, ah, ele é contra que o pobre melhore sua situação. Mas como que eu sou contra? Se eu vivo me batendo o tempo todo aí para melhorar a vida com os meios que nós temos, e que são poucos, a vida do pessoal que está nas favelas, que está vivendo sob viadutos, no meio da rua, e sofrendo ataque de gente perversa. Não! O que nós falamos é do exagero, e geralmente de quem já tem demais. E alguns gritam, acabou o comunismo até agora! Eles confundem comunismo ateu com materialismo ateu. O comunismo era uma ideologia, uma visão econômica das questões sociais. Estou falando do materialismo, que está em toda a parte. No ateísmo, que ainda está por aí. Veja, estou falando contra o materialismo, contra o ateísmo, não contra materialistas e ateus, que são meus irmãos. Eu já disse aqui que há materialistas e ateus melhores que muita gente religiosa, às vezes. Mas, por favor, vamos fazer uma forcinha para deixar de ser materialistas ateus, porque vocês um dia todos vão morrer. Todos nós vamos morrer. Meus irmãos, o que vai acontecer? Vão chegar do outro lado e vão ter uma surpresa. Já imaginaram quantos materialistas ateus, idealistas, hein, que queriam bem do seu irmão, do ser humano? A surpresa que tiveram ao chegar do outro lado e encontrarem-se vivos? Mas cada um recebe de Deus o prêmio conforme o seu idealismo, conforme a sua bondade de coração. Se o materialista ateu era probo, era humano, era correto no seu ideal, não fazia mal a ninguém, Deus reconhecerá a sua humanidade, a sua probidade, porque ele julga a intenção. Daí Jesus protestar contra a hipocrisia, aquele fermento estragado, cheio de bolor que deve ser jogado fora. Eu respeito os irmãos ateus, materialistas, com respeito aos religiosos. Mas dou meu recadinho, ora. Estou com essa oportunidade, Jesus coloca na minha frente o microfone. Uma forcinha aí para ver se a vida é eterna ou não. Diziam os mais velhos, a única coisa certa é a morte. Desta ninguém escapa. Mas não devemos temê-la. O apóstolo Paulo nos advertia para este fato de que não devemos temê-la, pelo contrário. Devemos vencer o medo que ela faz, leva tanta gente a ter. Versículo 18. Moisés, esqueceste da rocha que te gerou. Em esquecimento puseste o Deus que te formou. Quer dizer, esquecemos da rocha que Jesus viria a falar depois no Evangelho. que dá segurança para construirmos bem a nossa casa e não sermos levados pelas tempestades, pelas procelas, pelas inundações. E ele reclama do povo, que colocou em esquecimento Deus, que o criou. Isso se aplica a todos os povos. E a verdade é essa, nós criamos um Deus à imagem e semelhança de nós, e aí seguimos esse Deus. Eu falo em termos gerais, mas não estou me referindo a mim, aos legionários, aos ouvintes. Falo em tese. Então, aquele Deus criado à imagem e semelhança do homem tem os defeitos, os erros e acometido pelas surpresas, diante das quais, de repente, nos deparamos. Aí a turma, nessa hora, vai se queixar do Deus divino e não do Deus antropomórfico que a criatura criou. Aí a lei divina vem com a pauleira em cima da cabeça do pessoal, porque nos afastamos da lei que rege o universo. E aí reclamamos das misérias que caem sobre nós. Ah, dizem os antigos, cada povo tem a crença que merece, o governo que merece, a política que merece, a economia que merece. Se fizer força e se corrigir, as coisas melhoram. Quando eu digo merece, não quer dizer que vai merecer para sempre. O que eu quero dizer é que não há prejuízo na contabilidade divina, uma contabilidade que leva em alta consideração a moral e o espírito. Meus amigos e irmãos, é longo esse discurso de Moisés. Quanta coisa nós fomos aprendendo, mas não podemos nos esquecer daquele ensinamento tão importante do apóstolo Paulo, que as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Nada pode ser lido ou entendido ao pé da letra. Moisés falava para um tempo, para uma situação de lutas tremendas. Mas o Espírito de Deus movia todas aquelas coisas. Mas Deus tem que respeitar o livre-arbítrio das criaturas e deixá-las evoluir. Eu já disse, a evolução se dá lentamente, bem que os fatos hoje ocorrem muito mais depressa. Mas no versículo 28, do capítulo 32 de Deuteronômio, Moisés nos adverte para que não ouçamos gente falha de conselhos, porque neles não há entendimento. Porque senão, vem a justiça divina e move povos estranhos contra o nosso povo, ou os nossos povos, falo para tanta gente. Há pouco eu falava sobre perdermos o medo da morte. Agora estou conversando com vocês mais tranquilamente. Era preciso aquela eloquência, porque o discurso de Moisés é eloquente. Falava aos meus irmãos ateus materialistas, dizia eu, que se beneficiem com direito à dúvida. Porque pode ocorrer que a vida realmente seja eterna. Então vão se descobrir vivos do outro lado. Por isso nós dizemos, o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Ninguém procure a solução dos seus problemas acabando com a sua vida, porque pensando em encontrar descanso ou a fuga dos problemas, pensando em encontrar a morte, vai encontrar mais vida. E um tribunal a lhe cobrar o comportamento para corrigir a criatura, não como ocorre na humanidade. Que às vezes se pega um homem ou um jovem que pratica um delito qualquer pequeno e se junta com criminosos diplomados. Pronto, aí o sujeito vai sair de lá pior do que entrou. Assim não faz Deus, porque Deus é amor. Só que para entender a justiça de Deus, nós temos que raciocinar, procurar um raciocínio fora de espaço e tempo humanos. O raciocínio de Deus é cósmico, é macrocósmico. Nós somos do microcosmo ainda como corpo, mas como espírito somos macrocosmo. Por isso eu digo, é importante sabermos que a existência do espírito é real. Porque o nosso raciocínio vai se abrir, vai ficar mais claro. Aí nos libertaremos do pavor da morte, mas não para procurá-la. O grande segredo da vida é, amando a vida, sabemos nos preparar para a morte ou vida eterna, mas que ela venha na hora certa, não a provoquemos. Diz aqui Paulo apóstolo, na sua magnífica epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 15. E Jesus nos liberta do pavor da morte. Porque quem teme a morte está sempre sujeito à escravidão por toda a vida. Não temam a morte, mas amem a vida. E vivam a vida. Dificuldades, todos nós temos que enfrentar e vencer. Porque há homem ao leme governando o planeta. Ele pede a nós fé, que nos amemos uns aos outros tanto quanto ele nos amou. Há homem ao leme, há governo ao leme da humanidade. E quem é que está no leme da humanidade? Jesus! Então vamos em frente com Jesus, sempre vivos, vivos! Vivamos a vida que Deus nos deu, porque ele disse no capítulo 2, versículo 10 do Apocalipse, ser fiel, fiel é a morte, e eu te darei a coroa da vida. Deus está presente!